Não poderia deixar de realçar e agradecer a comunhão demonstrada por todo o corpo ativo no fatídico dia 15 de outubro. Todos, mas todos sem exceção, foram grandiosos no seu empenho. Congregámos forças, reunimos meios, lutámos durante 5 dias consecutivos, dia e noite, 24 ou 24 horas, para minimizarmos efeitos de tão enorme tragédia. Mas o que me aquece o meu coração é que, apesar de tanta desgraça, estamos todos aqui a comemorar os 96 anos desta associação. O meu muito, muito obrigado. Somos uma grande família. Peço-me salva de palmas. Sou Presidente do município de Oliveira do Hospital. Homem de grande e reconhecido valor humanitário. Responsável pela proteção civil e é conselheira e que me atrevo a chamar de bombeiro sem farda, pela forma como notavelmente tem desempenhado as suas funções conjuntamente com os bombeiros. Com elevada estima e consideração, posso garantidamente dizer que o Sr. Presidente sente o peso e a responsabilidade das nossas intervenções, dando-nos apoio em momentos por vezes tão dolorosos como foi a tragédia que vivemos no dia 15 de outubro. Sr. Presidente, vivemos nesse dia, o senhor acompanhou-me, vivemos nesse dia e noite momentos dolorosos, momentos de total destruição, sentimos e partilhamos a nossa impotência, mas fomos fortes, não desistimos, continuaremos juntos, porque, como diz o ditado popular, a união constrói a força. Somos uma grande equipe e estamos aqui para vencer batalhas, como o Sr. Presidente evoca constantemente, estamos para renascer a Oliveira do Hospital.